Beira do mar da Galileia surgiu um homem tão lindo. O seu olhar era o céu, a sua pessoa o paraíso. Pensava sobre o que criou, contemplava o que construiu, só veio buscar o homem que do paraíso saiu. Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus!